Dia 8. O dia do êxito. Material. O nascido no dia 8 carrega uma energia poderosa, determinada e focada no sucesso. Organizado e extremamente dedicado aos negócios, tem um enorme potencial para ganhar dinheiro e acumular bens materiais. Criativo e estrategista, enxerga oportunidade onde os outros veem desafios. Seu talento para transformar ideias em resultados concretos faz com que esteja sempre à frente. Justo, leal e prático, possui um forte senso de justiça e uma capacidade executiva impressionante. Quando está no comando, sabe exatamente como agir, avaliar cenários e tomar decisões importantes. No entanto, quando as coisas não saem como deseja, pode se tornar direto, às vezes até demais, e reagir de forma agressiva. Seu temperamento forte pode gerar acessos de mau humor e uma necessidade incontrolável de dominar tudo ao seu redor, seja no trabalho, na família ou nas amizades. Seu talento para negócios faz com que seja mais bem-sucedido atuando como auto-executivo, investidor ou empreendedor. Trabalhar por conta própria ou em áreas que envolvem grandes quantidades de dinheiro combina perfeitamente com seu perfil ambicioso. Ele não apenas gosta de dinheiro, ele entende como o dinheiro funciona. Sua percepção aguçada permite avaliar rapidamente pessoas e situações. Eficiente no trabalho, assume grandes responsabilidades com facilidade e tem disposição para enfrentar desafios pesados. No entanto, precisa aprender a administrar sua autoridade de forma justa e imparcial, sem cair na armadilha da intolerância ou da rigidez extrema. Embora pareça frio e calculista à primeira vista, essa imagem é apenas uma máscara. Por trás dela, há uma pessoa extremamente carente e sentimental, que se importa genuinamente com os outros e está sempre disposta a ajudar quem precisa. No entanto, sua desconfiança natural e seu senso de autopreservação fazem com que sempre mantenha um pé atrás, antes de se entregar totalmente a alguém. Materialista por natureza, o nascido no dia 8 tem uma relação complexa com o dinheiro. Ama a segurança que ele proporciona, mas pode acabar desconfiando demais das pessoas, tornando-se descrente e até um pouco pessimista. Essa visão pode levá-lo a momentos de solidão e mau humor, tornando-o alguém difícil de lidar em determinadas fases da vida. Apesar disso, sua resiliência é inquestionável. Dificilmente é derrotado, pois sua mente estratégica sempre encontra maneiras de contornar obstáculos e transformar desafios em oportunidades. Ele não se joga de cabeça em problemas. Ele analisa, calcula e encontra a melhor saída. O grande risco para sua saúde está no excesso de trabalho e no estresse acumulado. O álcool e outros vícios podem ser extremamente prejudiciais ao seu organismo, principalmente ao fígado e ao estômago. Manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial para preservar sua energia e produtividade a longo prazo. O nativo do dia 8 possui um senso de justiça natural e equanimidade. Alcança grandes realizações por meio de esforço contínuo, persistência e determinação. Suas habilidades excepcionais para comércio e negócios o tornam um líder nato, capaz de criar, gerir e expandir qualquer empreendimento. Seu desejo por poder e autoridade é inato. Para ele, o dinheiro não é apenas uma ferramenta, é a chave para alcançar a liberdade e o reconhecimento que deseja. Seu instinto para investimentos é forte e ele sabe exatamente como empregar seus ganhos para gerar mais riqueza. Tem um talento natural para causar uma boa impressão. Raramente passa necessidades financeiras, pois sempre encontra formas criativas e inteligentes de gerar dinheiro. Sua força está na iniciativa. Ele não teme riscos e confia plenamente em suas habilidades. Por isso, raramente pede conselhos, pois acredita que pode resolver tudo sozinho. Essa autossuficiência e confiança podem torná-lo um excelente juiz, empresário ou líder em qualquer área que exija decisões estratégicas e visão de longo prazo. No entanto, precisa refletir muito antes de escolher um parceiro para o casamento. Para manter uma vida amorosa e equilibrada, o ideal é se relacionar com alguém que traga leveza e dinamismo à sua personalidade séria e focada. Seus principais desafios incluem a desconfiança excessiva, uma certa malícia nas relações interpessoais e a tendência ao pessimismo. Muitas vezes, tem acessos de mau humor e, depois, sente-se solitário e incompreendido. No entanto, sua mente estratégica sempre encontra soluções para os desafios que enfrenta. Diante de obstáculos, não reage impulsivamente. Ele para, pensa, analisa e encontra uma maneira estratégica de superar qualquer barreira. Sua mente lógica e calculista sempre o leva à solução mais inteligente e eficaz. O que você precisa para vencer? O segredo do sucesso está no equilíbrio entre ambição e qualidade de vida. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a confiar mais nas pessoas. 2. Evite o excesso de trabalho. 3. Use seu poder com sabedoria.